Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição de Azul Turquesa aqui no Canal 1. Edição para quinta-feira, dia 7 de julho de 2016. É um prazer poder estar consigo nestas manhãs do Canal 1. Agora vou trazer-vos música para que possamos todos relaxar e encontrar-nos dentro deste labirinto tão grande que é nós próprios. Bom dia. Thank you. Abraçar o mundo que nos rodeia nem sempre é a coisa mais fácil de se fazer. As dores, a incerteza, as marcas do passado. Mas sabe tão bem abraçá-lo quando conseguimos. Abraçar o mundo pode querer dizer irmos lá fora, tomar um café, convidar um amigo, amar alguém. Tudo isto pode ser uma forma de abraçar o mundo que nos rodeia, com mais ou com menos medo. Mas é. Nesta quinta-feira, quando são 9h28, temos Mike Rowland. Thank you. Vamos abraçar mais uma vez o mundo à nossa volta. É bom conseguirmos fazer amigos, olharmos para as pessoas, percebemos o quanto elas podem valer. Cada pessoa que nós conhecemos é um mundo que se abre para a nossa exploração. Na verdade, seja pessoalmente, por internet, carta ou telefone, conhecer alguém tem sempre algo de tão mágico quanto de perigoso. Como de bom. Às vezes as pessoas associam as tecnologias a uma espécie de subhumanização da própria espécie. Nós, por exemplo, eu, que estou deste lado da internet, sou tão real como o estimado ouvinte. Tenho as minhas boas e más intenções, como todos os seres humanos. E posso ser tão sincero ou tão falso quanto seria pessoalmente. Eu sei. Pessoalmente há coisas que não podem acontecer. Na internet também. Para o bem e para o mal, a internet, a carta, o telefone, pode ser um meio até de nos abrirmos mais com os outros, que às vezes até conhecemos pessoalmente, mas frente a frente a timidez domina-nos. Nós podemos ser mais do que isso. Vamos abraçar o mundo à nossa volta. Vamos não ter medo de conhecer alguém que não vemos no momento em que nos dirigimos a ela. Não sejamos ingênuos, sejamos precautos, mas não fechados. Porque não serve de muito para dispormos-nos a conhecer o mundo que já conhecemos, nem a desbravar a mata que já destruímos. Não é possível. Mas o mundo é tão mágico. Há tantas pessoas no mundo, tantas capazes de nos trazer algo autêntico, que é bom. É bom filtrarmos, mas também é bom abrirmos as portas de quando em quando. Como se houvesse alguém que do outro lado do mundo, de alguma maneira, sofre ou sorri, como nós. Ou quase. Por agora, eu despeço-me. Mas amanhã estou de volta aqui no canal 1. Bom dia.